Agora 8h28. Olá, seja bem-vindo. Você está na Rádio Shalom. Aqui é a Rádio Shalom. Seja bem-vindo. Emissoras da Rede Shalom de Rádio. ZYH 587, Rádio Shalom 690 AM, Dragão do Mar de Fortaleza. E ZYV 401, Rádio Shalom 91.7 FM, de Pacajus. A Rádio do Senhor, transmitindo um sinal de paz no ar. Agora 8h55. Não saia desta sintonia, você está na Rádio Shalom. Os sonhos de Deus são maiores. Nesta quinta, tem missa de cura e libertação com Padre Antônio Furtado, no Shalom da Paz, Rua Maria Tomásia, 72, Aldeota. É nesta quinta, no Shalom da Paz, a partir das 18h30 da noite. Venha de máscara, participe. Cuidar da aparência é fundamental. Por isso, a Brasil Plastic está sempre pronta para atendê-lo. Idealizada pelo médico e cirurgião plástico Dr. Érico Brasil, tendo como responsável técnica a dermatologista Patrícia Brasil, a Clínica Brasil Plastic conta com equipe de profissionais dedicados e experientes para os cuidados estéticos nas áreas de cirurgia plástica, dermatologia, nutrição, fisioterapia e dermatomicropigmentação, com foco na perfeição e excelência no atendimento e prestação de serviços aos seus pacientes. Ligue agora e marque a sua consulta. 3182-1587 ou pelo 99803-9267. Clínica Brasil Plastic. Redescubra a sua beleza. Você não conhece a minha história. Não sabe se tenho filhos. Nem imagina se eu gosto de futebol, de música ou de ler. Se eu já tive um amor nessa vida. Não sabe em que momento eu me perdi. Você não me conhece, mas tudo o que eu preciso é de uma mão amiga. Fazer o bem é ajudar um amigo a sorrir, mesmo que você não conheça. Acesse amigodospobres.org, conheça o projeto e doe. Afinal, amigo é para essas coisas. No café, no almoço, no lanche ou no jantar, nesses momentos, Tijuca Alimentos. Tem um frango e um ovinho gostoso a me esperar. Nesses momentos, Tijuca Alimentos. Tijuca, Tijuca, frango e ovo é Tijuca. Tijuca, Tijuca, frango e ovo é Tijuca Alimentos. Sabor que se faz com carinho. Uma marca com 60 anos de experiência e credibilidade, Bezerra Oliveira. Atuando no mercado norte e nordeste, representando as melhores marcas nos segmentos de autopeças, motopeças e manutenção industrial. Temos uma equipe experiente nos mais diversos modelos de carros e motos, satisfazendo o cliente onde ele estiver. Lojas em Fortaleza, Barbalha, Natal, Teresina, João Pessoa, São Luís e Salvador. Bezerra Oliveira, 60 anos. Acesse @BezerraOliveiraOficial no Instagram ou ligue 85 40 11 97 22. Padre Reginaldo Manzotti faz parte da nossa programação. Estou aqui na Shalom, faço parte da programação. Com você, o Experiência de Deus e o reprise do programa Experiência de Deus na Rádio Shalom. Programa Experiência de Deus, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Reprise às 11 da noite. E aos sábados, às 10 da manhã. Com reprise às 9 da noite. Aqui na Rádio Shalom. Você ouve Clube do Ouvinte da Paz. A partir de agora você ouve A Hora Mariana. Horas 59 minutos. Iniciamos a partir de agora a Hora Mariana, essa hora especial onde vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora por nossas necessidades, mas de um modo muito especial hoje, nesta quinta-feira, nós vamos pedir pela paz mundial.